dançou, se apaixonou por outra pessoa. E com um passarinho fez um ninho na sua mão. Tão apaixonado eu fiquei trancado em seu alçapão. Eu nunca pensei que o nosso amor fosse uma mentira. E que me iludia quando pedia os carinhos meus. Eu te dei amor demais, tinha nem como ninguém. E agora vem sem ter piedade dizendo adeus. Não faz desse jeito, não, não sufoca essa paixão. Eu não quero ouvir você me dizer que tá numa boa. Não faz desse jeito, não, não sufoca essa paixão. Eu não sou brinquedo e você brinca e depois enjoa. This